Jordão ouviu sua voz. O mar da Galileia parou. Uma estrela anunciou que o rei vive. Nasceu em Belém, criou-se em Nazaré, fez crescer o amor e a fé. Nasceu em Belém, criou-se em Nazaré, fez crescer o amor e a fé. Nas alturas, na terra a paz. No caminho os magos incenso, ouro e mirra levar a um rei que nasceu para nos salvar.